Nosso tema de hoje é Vencendo Minhas Tendências. Então, muito oportuno o tema. O que são tendências, né? Tendências são inclinações que nós temos para algumas coisas. São propensões para determinadas atitudes, vamos dizer assim, ou até mesmo pensamentos. E são vontades naturais, porque a gente não pensa, a gente não gera isso de uma forma mecânica, a gente faz isso de uma forma bem natural, por isso que são tendências, elas brotam. E se nós pensarmos de que forma que elas se manifestam, as tendências se manifestam em nós, de formas impulsivas, de formas silenciosas, como disse ali, naturais, elas vêm como, muitas vezes, irresistíveis. Nós não percebemos, simplesmente nós agimos. É como nós somos. Então, nós temos um conceito de nós mesmos que muitas vezes é distorcido. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós achamos que é natural, que é normal, que é correto. E não é. Se nós começarmos a observar a mais, a nós mesmos, a gente vai ver quantas coisas precisam ser modificadas. Para citar alguns tipos de tendências negativas, elas podem ser positivas ou negativas, mas a gente vai bater nas negativas, porque é aquilo que a gente precisa focar para mudar. Tendências à violência. Então a gente age por coisas pequenas, às vezes, de uma forma violenta. E não só a violência física, às vezes a violência verbal, né? A gente fala grosseiramente ou com palavras que agridem. É uma forma de ser violento. Existem outras. Mas nós temos, ou quem é assim, é uma tendência muito forte e que não percebe. Às vezes acha que isso é, que deve ser assim. Mas tem outras. A mentira, que é tão comum, é tão sutil, é tão, às vezes, a gente justifica ela como sendo inócua, que não acontece, não vai gerar nenhum mal a ninguém, foi só uma mentirinha. Mas não é assim, né? A tendência do roubo. Então, muitas vezes a pessoa tem um, irresistivelmente, como disse, uma vontade de se apropriar do que não é dela. Isso, quando a gente vai abrindo, vamos dizer assim, essas oportunidades, elas chegam num ponto em que nós perdemos o controle delas. A questão, às vezes, de uma discussão, nós sabemos que, e falamos isso, que muitas vezes nós perdemos o controle facilmente, ou nós saímos do sério, existem vários termos, né, para designar, e a gente deve evitar que, às vezes, fale a primeira coisa, porque depois a gente não consegue parar, a gente brota algo muito forte em que nós não controlamos. Então, quando a gente sabe disso, a gente deve trabalhar para modificar. Existem outras, uma muito conhecida é a tendência do álcool. Então, nós temos uma vontade muito grande, às vezes, de usufruir dessa ou de outras substâncias. E o interessante é que essa, especificamente, quando nós ingerimos numa quantidade razoável, ela faz com que outras tendências, que muitas vezes estão ali domadas, elas aflorem com mais facilidade. Então, nós temos vários exemplos, ou em nós mesmos, ou em pessoas que nós conhecemos, que essas coisas brotam dessa forma. Então, também isso é um motivo para um extremo cuidado da nossa parte. Mas, da onde vêm essas tendências que nós manifestamos e que nós não conhecemos em nós mesmos? Será que nós adquirimos elas no decorrer da nossa vida? Será que eu sou assim porque a minha família é dessa maneira? Nós achamos sempre algumas justificativas para amenizar aquilo que a gente faz. Mas, na verdade, essas tendências, elas são parte de nós e elas vêm de outras vivências, de outras existências, de outras reencarnações que nós tivemos e continuam nos acompanhando porque, naquele período, nós não conseguimos, vamos dizer assim, resolvê-las. A gente não conseguiu compreender a necessidade de transformar aquilo. Não viu que aquilo era algo que estava me prejudicando. Então, ainda eu manifesto isso de uma forma e cada vez mais gritante aos nossos olhos. Existem outras coisas que fogem um pouco dessa característica, que são dificuldades naturais que eu tenho com determinadas situações. Então, muitas vezes eu tenho uma tendência a me encolher perante uma atitude de alguém, ou, eu usei exemplo antes, que é a explosão, né? Mas muitas vezes nós nos encorujamos. Ou eu tenho medo de algumas outras situações que a vida me proporciona. As emoções são muito fortes para carregar todas essas tendências que nós temos. Mas então, quando eu percebo essas dificuldades, e dificuldades para fazer coisas que são necessárias, não são coisas erradas. Uma dificuldade em relacionamentos, uma dificuldade em ser mais afetivo, ou demonstrar mais afetividade, porque muitas vezes somos, mas não transparecemos. Quando eu percebo, ali é um foco que eu devo trabalhar. Que eu devo vencer, é esse o título, né? Vencer aquela tendência de me deixar muitas vezes congelado, de não me abrir. Todos nós estamos reencarnados hoje para progredirmos espiritualmente, moralmente falando. Todos nós. Só que nós temos uma necessidade, muitas vezes, de nos mostrarmos para os outros o que não somos. Que somos pessoas ou espíritos numa classificação que ainda nós não atingimos, mas que nós sabemos que não somos. E por isso nós olhamos, às vezes, para os outros, quando eles manifestam essas más tendências que carregam, a gente aponta, né? Olha ali o que o fulano fez. Porque daí quando todo mundo olha para o fulano, esquecem de olhar para mim. É um negócio meio doente que nós produzimos, mas é assim que a gente faz, em grande parte, né, nessas situações. Mas como que a gente faz, então, para vencer essas tendências? Eu peguei uma pergunta aqui, curta, do Livro dos Espíritos, que é do livro 3, que fala da perfeição moral dentro do subitem das paixões. E ele pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Interessante, né? Nós estamos falando disso. Então, posso eu, através do meu esforço, vencer essas tendências que eu percebo negativas? Sim. E algumas vezes, por fracos esforços. Ou seja, não preciso fazer muito para conseguir isso. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, além de dizer que é fácil, ele diz: é, mas vocês não estão tentando modificar, né? Podem, mas não querem. E dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, também no subtítulo, Os Bons Espíritas, olha o que ele diz como uma das características do bom espírita, ou do bom cristão, se nós quisermos entender dessa forma. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Todos nós temos essas más inclinações, mas nós precisamos nos dedicar verdadeiramente em reconhecer que temos essas situações dentro de nós, querer mudar, porque muitas vezes nós só reconhecemos e desistimos, porque a gente acha que não é capaz, ou que eu já não tenho mais idade para isso, deixa para outra encarnação, já que eu acredito em reencarnação, deixa para outra vida. Mas a gente perde um tempo grandioso. Então nós precisamos querer colocar isso realmente em prática na nossa vida. Ampliar o nosso estado de consciência daquilo que nós realmente estamos fazendo, onde nós estamos no momento presente, para que a gente perceba o que nós estamos fazendo. Porque através disso a gente, daquilo que falei antes dos impulsos, daquilo que vem de uma forma tão instintiva dentro de mim, eu consiga olhar com um tempo de reação cada vez maior entre o desejo e a manifestação. Usar o pensamento como uma fonte de observação daquilo que está acontecendo. Porque ele é o canal mental que o espírito se manifesta. E ali parte as nossas atitudes, parte as nossas palavras, parte tudo aquilo que nós fazemos. Mas se nós começarmos a ter um controle difícil, mas mesmo que seja pouco, a gente já vai conseguir ter uma grande diferença. Utilizar o estudo como fonte de compreensão. Porque como é que a gente vai fazer esses mecanismos de autoanálise, de reconhecimento, se não através de um estudo? Mas estudar o quê? Estudar livros que nos tragam orientações. Tem dois aqui em cima, que eu citei, que nos mostrem o porquê que esse caminho deve ser seguido. Por que que aquilo vai me trazer benefícios como um ser eterno? Por que que eu devo querer fazer agora e não deixar para amanhã? Então, existem várias maneiras da gente conseguir perceber e transformar tudo isso que nós carregamos. Para que a gente, sempre diz, né, que a gente possa sair dessa com bem mais qualidades do que nós viemos. E isso é plenamente possível. Porque quando nós desejamos, nós temos auxílio. A oração. A oração, a gente pode dizer que é o remédio para todos os males. Tudo aquilo que nós vemos, sentimos, que está acontecendo e que nós entendemos que precisa ser modificado, a oração é o canal que nos dá a força de enfrentar essas situações. Porque, como ele disse ali, más tendências todos temos. Todos nós carregamos. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não pedir auxílio das forças positivas que possam chegar até mim e, de repente, me trazer aquilo? Me trazer não, né? Me mostrar, porque quem vai fazer somos nós. Então, para a gente pensar e trabalhar bastante em cima disso, né? Tem uma frase que diz que, dentro dessa questão, que ser ético é fazer a coisa certa quando ninguém está nos olhando, nos observando. Porque é muito fácil a gente fazer quando tem alguém cuidando, né? Então a gente faz direitinho, e quando não tem ninguém a gente se mostra quem a gente é. Mas dentro desse conceito, o ser ético é uma manifestação correta em qualquer momento da nossa vida.